Canto para que minhas canções evitem meu choro. Deixo a alma navegar em busca dos tesouros. Perdido entre cabos de fibra ótica, iPods e panfletos, livros e robótica, na terra do tupi, to be or not to be. Preços e valores nos impedem de sorrir. Aperto a mão de Bruce Lee, o sonho é filme, Spike Lee, Muhammad Ali, YouTube toca Marvin Gaye. Somos todos reis e rainhas indecisos. Conecto Wi-Fi e me apaixono por sorrisos. Chips, tela LEDs, reproduzem o céu. Enquanto o travesseiro é meu confessionário mais fiel. Nascemos são, com a missão de ser feliz. Nem Jobs, nem Google, nem Machado de Assis. Traduza ao português, parcele um PlayStation 6. Bíblias e lan houses, amores e leis. Porque é assim que eu me desfaço dessa sanidade. Ser normal no mundo louco não é saúde. Quem vai querer financiar a liberdade se a virtude tá invertida e o real ilude? So stupid.